fugia nos braços de um outro rapaz. Mas acontece que eu sorri para ti. E aí, lairará, lairi, lairi, lairi, lairi, lairi, lairi, lairi. Oswaldo Montenegro, Estrelas, do Oswaldo Montenegro, Chico Buarque, Se Eu Soubesse, do Chico Buarque. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Olá, queridos ouvintes. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Cantinho das Letras. Hoje eu vou apresentar para vocês o livro O Tempo Que Eu Queria, escrito por Fábio Volo. Fábio Volo nasceu em 23 de junho de 1972, na Itália, província de Bergamo, Calcinate. É ator, escritor, locutor de rádio. O livro, narrado em primeira pessoa, trata das dificuldades no relacionamento amoroso do protagonista, Lorenzo, a partir do que não conseguia enxergar no próprio pai. Sua infância, muito difícil por conta da pobreza que a família vivia, o fez acumular frustrações e culpas. As frustrações eram decorrentes do que buscava no pai de carinho e atenção. Este, sempre assoberbado pelas dívidas e pelo trabalho, como proprietário de um pequeno comércio numa cidade interiorana, era toda ausência na visão do filho. As culpas vinham pelo fato de se julgar ele um peso para o casal que se privava de tudo em função dos estudos do filho. A culpa lhe fez largar a escola após ter completado o ginásio e se juntar ao pai como ajudante neste pequeno comércio. Na verdade, um bar onde ele exerceu as mais humildes tarefas, como limpar o chão, entre outras. Ao fazer uma entrega, conhece uma menina por quem se apaixona. Antes, porém, conheceu Roberto, que bem mais velho do que ele, lhe ensinou o gosto por livros e pelas artes em geral. Foi no apartamento de Roberto que ele teve a oportunidade de fazer amor pela primeira vez com sua amada. Mas, ao final, a perdeu por pressão da mãe da menina, que, após ter-lhe feito várias ameaças, objetivando que o mesmo deixasse sua filha, encontrou seu ponto fraco quando ameaçou sua família fechando o bar, já que ela era rica e tinha conhecimentos na receita. Após a perda dessa primeira namorada e do amigo que se mudou para um outro país, resolveu mudar-se para outra cidade. Possuído que foi por um amor, Lorenzo resolve deixar o trabalho com o pai, consegue empregar-se justamente como cobrador de dívidas, passando assim, na sua visão, de vítima algoz, o que lhe inundou de mais culpas. Conquista, mais uma vez, um amigo mais velho, que não leva em consideração seu pouco estudo e, acreditando em sua inteligência criativa, convida-o para trabalhar com ele em sua agência de publicidade. Lorenzo termina por se dar muito bem. Foi convidado para uma outra agência em outra cidade, as duas bem maiores. Aceita o convite, o que lhe traz mais culpas, já que se sente um traidor do amigo que lhe proporcionara a sua primeira oportunidade como publicitário. Custa se adaptar ao novo emprego, à nova cidade, mas enfim, cresce quando a última chance que lhe foi dada pelo patrão, após duas campanhas publicitárias por eles terem fracassado, trabalha junto a outro profissional que viria a se tornar seu grande amigo e reencontra seu talento criativo. O livro, bem temperado pelo bom humor, pela sensualidade, por todo o drama vivenciado pelo protagonista, é narrado de forma que dá a ideia de cenas cortadas, indo e vindo no tempo e no quadro com os outros personagens, estando o protagonista sempre em cena. Ao final, o drama tem seu ápice quando ele sente a ameaça efetiva da perda do pai ao viverem a expectativa deste poder ser vitimado pelo câncer, ao mesmo tempo em que a mulher que ele percebe que realmente amou desiste dele para casar-se com outro. Ele, porém, não se conforma e a luta acontece, tanto no que se refere ao pai, quanto na tentativa de recuperar a amada. Luta esta que consiste principalmente em sua autodescoberta. O final do livro, que não revela por motivos óbvios, é bem interessante. Mas não menos que todo o seu transcurso, onde se encontra, por exemplo, ditos bem-humorados e um tanto dogmáticos com a visão masculina de como se lidar com as mulheres, ou a visão culpada do publicitário que se sente manipulando o público. Vale a pena conferir. Eu fico por aqui. O Cantinho das Letras volta na próxima semana. Obrigada pela sua audiência e continue enviando a sua participação. Nosso e-mail é batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos e até a próxima semana. Tchau. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Essa foi a Ana Paula Ruas com a indicação de mais uma leitura, mais um livro para você no Cantinho das Letras. E você tem essa semana inteirinha para ler esse livro e aguardar ansiosamente a indicação do próximo livro no Bate-Papo Musical na semana que vem. Né? Eu sei que você espera por esse momento ansioso. Se você tem alguma dúvida sobre literatura, sobre o livro, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Nana Caymmi, Ternura Antiga, de Dolores Duran e Ribamar, e de Roberto Andrade e Netinho, com Zé Alexandre, Arruá. Esta saudade, este vazio, esta vontade de chorar. Tua distância tão amiga, esta ternura tão antiga, e o desencanto de esperar. Nas ruas, nos campos, nos montes, no mar, e onde mais se possa encontrar. Nas ruas, nos campos, nos montes, no mar, gaitear essa folia e essa alegria que brilha no ar. Arroa, minha esperança é encontrar o canto da gente. Num milhão de outras canções é pegar com a mão esse dia, esse desenho. Nas ruas, nos campos, nos montes, no mar e onde mais se possa encontrar. Nas ruas, nos campos, nos montes, no mar, gaitear essa folia e essa alegria que brilha no ar. No lume dos olhos, no seio da terra, nas asas dos sonhos descobertos em mim, é pegar com a mão a palavra cantada dos poetas dos bares, da flor do jardim, da brisa que molha, do vento que sopra, celeiros de sonhos abertos por fim. É pegar com a mão e assim chegar perto, mais perto de alguém, mais perto de mim. Seio da terra, nas asas dos sonhos descobertos em mim, é pegar com a mão a palavra cantada dos poetas dos bares, da flor do jardim, da brisa que molha, do vento que sopra, celeiros de sonhos abertos por fim. É pegar com a mão e assim chegar perto, mais perto de alguém, mais perto de mim. De Dolores Duran e Ribamar, ouvimos com Nana Caymmi, Ternura Antiga, e Roberto Andrade e Netinho, ouvimos na voz do Zé Alexandre, Arruá. Estamos ouvindo o especial do mês no programa Bate-Papo Musical, seleção enviada pela Ana Paula Ruas. De Péricles Cavalcante, vamos ouvir com Adriana Calcanhoto, Aconteceu. E do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, com o Tom Jobim, Eu Não Existo Sem Você. Quando a gente não esperava, aconteceu sem um sino pra tocar. Aconteceu diferente das histórias que os romances e a memória têm costume de contar.

também possui em sua composição cafeína, que quando consumida em excesso pode causar ataque cardíaco e hipertensão. Também são mais ricas em sódio. Por isso, atenção àquelas pessoas que possuem predisposição à hipertensão e os já hipertensos. Um estudo realizado nos Estados Unidos apontou que as pessoas que bebiam refrigerante uma ou mais vezes ao dia tinha 31% de chance a mais de desenvolver obesidade, 25% a mais do aumento do triglicerídeo e 32% maior chance de apresentar níveis diminuídos no colesterol bom, que é o HDL, e que possui a função protetora do coração. E o estudo concluiu que isso vale tanto para as versões light e diet, quanto para a versão original. E um dos motivos explica-se porque os refrigerantes são bebidas muito adocicadas. O refrigerante na versão original contém em média 7 colheres de açúcar em cada 200 ml. Já as versões light e diet possuem sacarina, que é um adoçante calórico. Além disso, os caramelos contidos nos refrigerantes podem causar resistência à insulina. Por tudo isso, devemos tomar cuidado com o consumo de refrigerante, tanto nas versões light e diet, quanto nas versões originais. Devemos investir nos sucos, água de coco e chás. Então agora eu vou trazer uma receita de refrigerante caseiro, nutritivo, sem corante e sem conservante. Ingredientes: 6 cenouras médias, 2 litros de água gelada, 1 copo americano de suco de limão, 1 copo americano de suco de laranja, a casca de uma laranja ralada, 6 colheres de sopa de açúcar, 2 litros de água com gás gelada, bater no liquidificador as cenouras com 2 litros de água, deixar bater bem. Depois, acrescente o suco de laranja, o suco de limão, o açúcar e a casca de laranja. Bata por mais 1 minuto e coe. Já em uma jarra, acrescente a água com gás e sirva imediatamente. Aos anúncios de refrigerante. E esse foi o nosso Papo Nutritivo de hoje, alertando a todos quanto ao consumo de refrigerantes, tanto light, diet ou versão original, e trazendo essa receita super fácil de fazer, caseira e nutritiva. Mande o seu e-mail e participe desse Papo Nutritivo. batepapomusical1@gmail.com. E depois eu volto com mais dicas. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Este foi mais um Papo Nutritivo, mais uma dica de nutrição com a nossa nutricionista Denise Braga. Sempre aqui no Bate-Papo Musical, trazendo informações, trazendo dicas importantes de nutrição. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. De Afonsinho Vagalumes, com ele. E de Maurício Maestro e Joyce, vamos ouvir na voz da Joyce, Mistérios. Vagalumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito um sapo solitário até, quase louco atrás do beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem querer. Vê se cabe no fundo da panela uma ponta do mel do seu cabelo, um azul de voar pela janela, uma letra de canção de amor. Sorte giz de jogar amarelinha, pode chuva de molhar devagarinho, caracol de carregar a nossa cama na montanha do nosso caminho. Vagalumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito um sapo solitário até, quase louco atrás de um beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem querer. Vê se casa no nosso casamento uma lata igual a do poeta, a resposta que voa pelo vento, duas asas de andar de bicicleta. Zig, zig, zig, bailado de libélula, chocolate, uva doce, casadinho, uma gota do sol na nossa vela e uma brisa da flor do seu cheirinho. Oh, oh, oh, oh,

tive jeito de segurar. A vida passou pra me carregar. Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. Te ensinar, bebê ouro, bebê ouro, bebê ouro, bebê ouro, bebê ouro, bebê ouro, bebê ouro, bebê ouro. Ouvimos com Afonsinho, do Afonsinho, Vagalumes. E na sequência com Joyce, da Joyce e do Maurício Maestro, Mistérios. Agora chegamos ao final do nosso programa, o último bloco do nosso especial do mês. Especial este enviado pela Ana Paula Ruas, que fez uso do bate-papo musical 1@gmail.com e mandou para nós o seu repertório, a sua lista, que estamos hoje compartilhando com você. Volta na lista da Ana Paula o Gilberto Gil, que vai cantar dele, Aqui e Agora. E o Toquinho, cantando dele, Voa Coração. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui, onde indefinido, agora que é quase quando. Quando ser leve ou pesado deixa de fazer sentido. Aqui, de onde o olho mira, agora que o ouvido escuta, o tempo que a voz não fala, mas que o coração tributa. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui, onde a cor é clara, agora que é tudo escuro. Viver em Guadalajara, dentro de um figo maduro. Aqui, longe, em Nova Delhi, agora 7, 8 ou 9. Sentir a questão de pé. Amor é tudo que move. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. aqui perto passa um rio. Agora eu vi um lagarto morrer, deve ser tão frio quanto na hora do parto. Aqui fora de perigo, agora dentro de instantes, depois de tudo que eu digo, muito embora, muito antes, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, tu. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a Ana Paula Ruas, nossa colunista aqui do Cantinho das Letras, pelo envio do seu repertório para esse nosso especial do mês. Ana Paula, parabéns pelo seu repertório. Como sempre, né? Nossos ouvintes com muito bom gosto. Quero agradecer a você que esteve ouvindo a gente até agora e quero agradecer a você que esteve em casa curtindo esse nosso repertório, nossas músicas. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los também a divulgar a nossa emissora, o nosso programa, e convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com as suas sugestões, suas críticas, seus comentários, seus pedidos musicais e também o seu envio da sua lista para o nosso especial do mês, programa que acontece toda a última semana de cada mês. Na próxima semana estaremos de volta, não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até lá, fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye.